50, controle 19-8, bom voo. 19-8, bom voo. Salvador, aquele muito boa tarde, o Fernando da Cruz, no Delta Sinal, e ele desce no Delta. Sena 62, 1-0, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 08 nós, ajuste 1-0, 1-6. Tire pouso, 1-0, Sena A, 62, 1-0. Salvador, boa tarde, Azul 2791, estabilidade. Azul 2791, boa tarde, ajuste 90, no meio, reporte tempo. Portaria. C6210, Solo 53, Barry Fox, chama 211. 211, obrigado. Boa. Passando externo, Azul 2791. Azul 2796, vento 130 graus, 08 nós, tráfego revistado, pouso autorizado, pista 1-0. Autorizado, pouso 2791. Cortana 6210, autorizado, via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette 04, 6210. 791, solo aos 57, libere para a sua direita, chame 211. Afirmativo, libera para a sua direita, solo 211, chamará 2791. Solo uma boa azul, 2791, livrou. Azul 2791, autorizado táxi Alfa Kilo para o pátio 3. Automativo Alfa Kilo, pátio 3 seria a posição. Seria a posição para o azul 2791? Previsão 5 Lima, azul 2791. 5 Lima, sim, certo? Roda com 966. Com 966, prossiga. Começou o Lima para... coordenação Campina Grande, 4190. 966, deseja sua solicita nível 410? Sim, 410, possível. Boa, azul 2591, tem que ter informação Lima para a autorização, vitória 8, né? Azul 2591, no número 2 para a cópia, vai de cópia. É da prevista? Previsto coral. Coral, sente agora não. 1966, pronto para pegar. Quanto falta 1966? Voo 1966, autorizado Serra Bravo, Kilo Golf, via Up Azul 10, Neuma, voz direto, nível 410, sai da Puca, transição Zipa, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5513, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado Campina Grande, via Rota Pesolo 10, Neuma DCT, nível 410. Decola da destra, esquerda porta e da Puca, transição de par. 5513, no transponder 198, controle de saída, voo 1966. O 1966, aconselhamento correto, recorte pronto para o pushback acionamento. Azul 2591, pronto, clapper. Prossiga, pronto, ela clapper. Azul 2591, autorizado, Serra Bravo, Vitor Tango, via Golf 677, saída Coral, nível 160, decola da pista 10, primeira curva, à direita, transponder 5025, frequência do controle Salvador 119.8. Meu autorizado para o nível 160, para a Golf 677, o sistema de atender 10 com curva à direita, com precisão para ir da Coral, assinando o telefone 5025, sobre conta 298. Azul 2591, no cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Amarelo. Salvador, sua média, tá 3190 na final, visual. 3190, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 1, 10 graus, 08 nós, ajuste no 0, 16. 1096, pera aí, pouso, 3190. No solo 07, chame 21. 21-1-0, boné. Solo Salvador, batalha, chame 21-9-0. 190, autorizado, táxi via Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette 05, tá, 190. Salvador, boa tarde, Força Aérea 2583, a 1 milha do externo, baixado e travado visual. Força Aérea 2583, pouso autorizado, pista na 0, vento 1900 graus, 089, ajuste na 0, 1612. Livre pouso, Força Aérea 2583. Confie por gentileza o local de estacionamento, se é o pátio militar ou autoridade. Autoridade. Ciente. Ou 1966, autorizado. Pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Manda aí, gol 966. Salvador, boa tarde, papapá, Juliette, Hotel Romeu, passa na rotatória. Juliette, Hotel Romeu, final na sede, autorizado, reporte através da Enrimar. Reporte através da Enrimar, Juliette, Romeu. O papapá, o Juliette, Hotel Romeu? Sim, uma salve todo papa. Já tem o backtrack autorizado. Bom, muito obrigado. Na entrada do pátio que vai balizar o seu parqueamento. Obrigado. Passando através da Enrimar, o Juliette Hotel Romeu. Juliette Hotel Romeu, pouso autorizado, pistão 97, vento. 1-1-0, graus 08 a nós, tráfego agora avistado. 7, Romeu, graça. Recife, com 4 horas e 26. Autorizado táxi via Pate 1, táxi aí, Índia para o ponto de espera da pista 1-0. Quando pronto, chave torre 1-1-8-10-9-5, ajuste 1-0-1-6. Autorizado via Pate 1, Índia, portadão 10-2-4-5, Índia, Pate 1. 966, você virar no táxi como número 2, segue Embraer da Azul, realizando pushback no portão 03. Como número 2, boa noite. Solo aos 13, Juliette, Hotel Romeo, boa. Blue 6919, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia, quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 10-16, confiado 105 a bordo, 4 horas e 45 minutos, confirme alternativa. Ribeirão Preto, 4 horas e 50, Goiás. Azul 6919, copiado. 105, 450, Sierra Brava com meu papá. Autorizado até o ponto de espera da piscina 0. Condutor do Chantone 118, 95, Goiás. Azul 6919, contra a da 1-0-1. Azul 6919, autorizado ali, decolar, pistão 0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Autorizado ali, decolar 1-0-1-6919. Tenente autorizado, 6999, vento 120 grau 08. Salvador, boa noite, voo 1869, informação, Lima. 1869, informação em curso, Mike. É isso, pronto, cópia. Prossiga. 19, decolado 19, controle 19-8, bom voo. Controle 19-8, azul 19, 19. Bom. 19, pronto para cópia. Voo 1869. Considere seu plano V sem nível, vale com a atenção. É, você não escuta, boa noite, é nóis. Voo 1966, decolagem autorizada, pistola 0, vento 120 graus 08. Boa tarde, Xenair 620 no Qual Mike, autorização Galeão. Xenair 6201, Mike confere, número 2 para a cópia. Vale cópia. Mateus. 1869, autorizado, pronto cópia. 1869, centro da Mike, prossiga. Gol 1869, autorizado Serra Bravo, Bravo. Romeu, via Upper Zulu 17, nível 360, saída Arbor, eleva, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5036, frequência do controle de Salvador, 119.8. 1869, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upper Zulu 17, nível 360. Colégio 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, transição, eleva, transponder 5-0, correção 5-0-3-6 e controle 1-9-9-8-0, boa noite, Renato. Com 1-8-6-9, cotejamento correto, reposte pronto para o pushback e acionamento. Sente, boa noite, Renato. Pushback e acionamento, azul 2-5-9-1. Confirme a aeronave que chamou o solo? 2-5-9-1, azul, para pushback e acionamento. Faça um check rádio no equipamento. Transmissão inteligível. Confira, recebe 2591 para pushback acionamento. 2/2, azul 2591. Para pushback acionamento, azul 2591. Azul 2591, autorizado pushback acionamento, reporte no Paulo Dax. Portaria. Funcionar 62. 01, pronto cópia. Prossiga. Funcionei 6201, autorizado Serra Bravo, Golf Lima. Via Upper November 857, até Monsu, nível 360. Saída Dael Leda. Irume, decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5035, frequência do controle de Salvador, 1-9-8. Autorizado 360 para o Galeão, Dael Leda. Irume, Upper November 857, 10, primeira curva direita, 5035, 119.8, estamos no bloco 4. Você 6201, aconselhamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Boa noite, 69, posição 06, solicita pushback e acionamento. Gol 1869, autorizado, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Sempre pushback e acionamento, boa noite, 69. Salvador, boa tarde, por sinal 022, de information na Lima, request 85, direto Lisboa. Portugal, 022, information close, Mike, wait for 85 clearance. Mike, standing by for the clearance, Portugal, 022. Portugal, 022, are you ready to copy? Yes, sir. Portugal 022, clear to Lima, Papapapatango, via Upper Zulu 10. After confirm your flight plane rules, fly level 370, Tocar departure, depart transition, take off from runway 10, first turn after takeoff right. Squawk 5045, Salvador approach control 119 and decimal 8. Portugal 022, clear to Lima Papa Papa Tango, via Upper Zulu 10, flight level 370, SID Puka, transition depart, runway 10, after departure right turn, squawk 5045 and Salvador frequency 119 decimal 8. Air Portugal 022, correction. First turn after departure, left, turn left. Left turn after departure, Portugal 022. Air Portugal 022, read back, correct, report ready to push back and start up. Call back ready for push back and start up, Portugal 022. Taxi, o azul 2590, POT de 44 a bordo, economia de 4 horas e 40, alterna com... O 2591, copiado 44 a bordo, alternando com fim, autonomia de 4 horas e 40. Firma, pronto para o táxi. 2591, táxi autorizado para o ponto de espera, pistão 0. Via parte 3, parte 1, taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, 16, dê passagem ao Boeing 737-800 da Gol, que iniciará o táxi no vento. Comando, número 2, pronto, autorizado, parte 3, parte 1, na Índia, chama torre 118-95 e o ajuste altimetro é 10, 16, o azul 2, 5, Azul 4206, informação em curso, Mike, pronto, cópia. Azul 4206, desconsidere, aguarde para a cópia. 19, solicita o táxi com POV, 183, autonomia 2 horas e 50, alternando, Serra Bravo, 54, e mais. Gol 1869, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, táxi Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, 16. Acelebre táxi até o ponto de espera no zero, via Pátio 1, Índia. Torre, vai decimal 95, 10, 16, boa noite, amado. Azul 4206, pronto cópia. Azul 4206, autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Upper Zulu 17, nível 350. Saída pouca, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5044, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Solicita coordenação, nível 310. Salvador, boa noite, 19. Ponto de espera no 0, pronto. 0. Patango, isso que o Nivaldo Mike, confirme o estimado de partida. Foi uma boa, Azul 2. 591, ingressando na Índia na sua escuta. Azul 2591, sim, a gente mantém o ponto de espera. Até. Mike, quando o papo é... O risco de falar mais, aguarde e cópia. Salvador, tá 3894, final 10, boa noite. Vento 1 a 0 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista na 0, TAM 3894. Sempre pouso no 0, TAM 3894. Boa noite, 69, decola os 31, 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Patango, o Whisky Uniforme Mike, confirme, parte que se encontra e pista aqui da cola. O Whisky Uniforme Mike, pronto, copy. Patango, o Whisky Uniforme Mike, autorizado, Salvador, para Serra Bravo, Romeu Juliette, via Upper Zulu 44 até Alfa Delta Alfa, pós direto, nível 1, nível 400. Saída da Euleda, após Serra Golf Romeu, decola da pista 17, primeira curva à direita, transponder 5050, frequência do controle de Salvador 119.8. 3894, solos 33, libere direita Foxtrot 211. 211 Foxtrot, 3894, boa. Tango Whisky Uniforme Mike, confirmando saída da Euleda após Interceptando Sierra, Golf Romeo. Tente gol no 645. Boa noite, ajuste no zero. No meio, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista no zero. Vento 100 graus, 08 nós. Livre, pouso no zero, no 645. Alô, Salvador, 13894, boa noite. São 3894, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette 07 para 3894. Whisky Uniform Mike, autorizado acionamento, chame táxi. Alô 645, solo aos 36, libere Foxtrot, chame 211. Fox 211, alô, no 645. Chame na Papá, Whisky, Unify Mike. Livrou na Fox, gol 1645, boa noite. Gol 645, boa noite, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 945. 191, tráfego da Gol final, 10 após autorizado em AMD. Salvador, trago para a linha lá, 2, 9. Uniforme Mike, esquerda via pista, reporte alinhado e pronto, confirme autonomia. 02, gol na 645. Grato. Boa noite, Força Aérea 2583. Força Aérea 2583, informação em curso Mike, pronto cópia? Tá, Sente da Mike, pronto pra cópia, 2583, autorizado, Serra Bravo, Golfe Romeo, via Upper Zulu 10, Central Batalha, após direto, nível 380, saída da El, Leda Motiva, na escola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5043, frequência do controle 119, décima 8. Autorizado Guarulhos, Campeões do Lula 10, a Central Batalha do Frente Direto, nível 380, saída da Ré, da El, Leda Motiva, escola da 10 com curva à direita, transponder 5043, e controle 119.8, Força Aérea 2583. Força Aérea 2583, cotejamento correto, suporte pronto para pushback e acionamento. Reportaremos, 2583. Solo gol 1166, livrou. Gol 1166, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1166. Uniforme Mike, decolado aos 40, suba restrito ao nível 090, transfere controle 198. Restrito 090, 198, boa noite, Mike. Boa. Azul 2591, decolado aos 41098, morro. 198, obrigado. Torre boa, tá 3290, baixa aí, travou. Tá 3290, tráfego avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento no 20 graus, 089, ajuste na 0, 16. Pouso livre, não, na 0, tá 3290. Gol 1166, autorizado Juliette para o portão 08. Autorizado Juliette para o 08, gol 1166. Oceaner 6201, coordenação com a equipe de solo, após passagem do Gol, o Boeing 737 da Gol ingressando no portão 02, autorizado o pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Ok, gente, após a passagem do Gol para o 02, autorizado 6201. Romeu Golf, reporte no externo, ajuste no 096. Bota lá no externo, no 096, Romeu Golf. Intenção após é uma base pela direita da 17, se não perder a... Ei. Ok, reporte no externo para coordenação, estou com tráfego 320 da Avianca, interceptando a final, agora acho que é a meia dúzia de milhas a retaguarda, talvez dê. Agora eu vou agilizar. Azul 4206, aguarde para o push. papapá, Zulu de Leclerc. Serra 360 pela esquerda, sob a rotatória, reporte ao término. Zulu de Leclerc. Zulu de Leclerc. 3290, Solos 44, Iberia Foxtrot, chama 211. 211, obrigado. 2, posso 170, copia? Viu. Solos a 3. 3290, se escuta. Boa noite. Boa noite, eu confio, senhor. Número 2 para pouso, ajuste no 0, no meia, reporte no externo. Tráfego precede, é um aerocomander, final de 4 milhas. Relativo, reduzindo mais ainda, 62, 6143. Papá, triplo Romeu Golf, modifica. Aí eu vou manter aqui o final da 1-0, já está embaixo travado, Romeu Golf. Ciente, triplo Romeu Golf, pouso autorizado, pistão a 0, ventura 20 graus, 07 nós. Romeu Golf. Falou, tá 3290. Para o táxi, Trenário 6201, 1 a bordo, 348, Trenário Guarulhos. Solo, copia o TAM 3290? TAM 3290. Ainda não confirmo o seu plano, confirme o EBC. O TAM 3290 acabou de pousar e a torre mandou transferir em 211, confere. TAM 3290, siga a via Alfa, Costa está Juliette. Alfa está Juliette. O TNE 6201, no táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Bate 1, táxi Índia, quando pronto, chame torre, 118, decimal 95, ajuste 10, 16, copiado 51 a bordo, confirme alternativa e autonomia. 348, Guarulhos alternando, autorizado táxi Bate 1, aí prossegue Alfa, 3895, 14, 3, 2, Juliette, tá 3290. Então 3290, mantém a posição. Mantém. Azul 4206. Autorizado, pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Não, triplo Romeu Golf, solo aos 4-6, direita delta, 2-1-1. 2-1-1. Torre de papapá, Zulu de Leclerc. Não prossiga. Condições de enquadrar a final da 1-7 após o pouso da aeronave na 1-0. Agora está autorizada a longa final, reposta através da RMA, Zulu de Leclerc. Vamos parar o Zulu de Leclerc. Poxa, na M1-43, pouso autorizado, pista na 0, vento uma centena, 8 nós, 6-1-43. Autorizado, pouso, 6-1-43. Meu golpe, prossiga. Zulu 1-0, senhor, aí o time é parte da aeronave. Papa Romeu, Romeu Golf autorizado, táxi via Alfa, Kilo, reporte na interseção para ingresso no Pátio 1. Solo, Força Aérea 2583 para o acionamento. Força Aérea 2583, confirmando passo de autoridade. Afirmativo. Força Aérea 2583, autorizado a acionar. Para o táxi, chame torre 118, décimo 95. Confirme PLV 2583. Chama torre 1895, 2583. Força Aérea 2583, confirme PLV. 04 a bordo, alterna Campinas, 4 horas e 30 de autonomia. Serra 6201, tá pronto nos pontos de espera da 10? Pronto, 6201. Autorizado linha e manter. Ali mandei, 6201. Então 3897, guarde cópia. Número 2. Guarda 3897. 3290, seu portão é o 01. Assim que o azul taxiar, libera, será autorizado para o portão 01. Gente, dá 3290. Puxa, né, 6201, rolagem autorizada, pista 90, vento uma centena, 10-9, 6201. Autorizada, linha de cola, 90, 6201, oxenete.